Troca de nada, de que vale os oitão as quadradas? Se o respeito que eu sonhei acabou numa jaula, e nessa cela vazia a dor é o que ficou. E todo o mal que causei hoje contra mim voltou. Me sinto fraco, outro louco sem abrigo, desmoronado, sem visita de amigo. Agora no presídio vejo que todos são igual. Eu que me julguei um nada por não ter bem material. E a maior riqueza eu tinha e tinha de verdade, uma família que me amava e também liberdade. Mas a ganância do homem é muita e cê vê. Queria alcançar o respeito e me aparecer. Fui nessa de embalo, sem tempo de pensar. Mas hoje pago caro, vontade de chorar. Agora que sozinho, inimigo da madrugada, te falo que eu ganhei nessa vida, não ganhei nada. Aê, muitos estão aprisionados, fisicamente como espiritualmente. Jamais se deixe prender por algum motivo, algum sentimento ruim. A fé é o motivo da libertação, a fé quebra correntes, ladrão. Essa é a cena, mente periférica, o Eric. Jamais se aprisione, esse é o som, ladrão, é desse jeito. Quantos dias já passei aqui do mesmo jeito? Só tenho um pouco de liberdade, depois me conto preso. Entre quatro paredes, não sou mais o pássaro que canta e sim o que caiu na rede. Aqui nessa cela conheci o meu amigo irmão. Me apresentei como carcerado e ele como solidão. A toda noite bate na porta pra falar comigo. No fim da conversa só me fico de novo sozinho. Dia raia aqui, eu nem percebo. Aqui a lei que impera é só o respeito. Vejo várias armas mesmo estando aqui preso. Calibre caseiro, morre um, morre dois. Aqui é desse jeito, um grito de socorro suei frio. A cela ensanguentada, a morte entrou e partiu. Nesse mesmo dia fui conversar de novo. Parecia que a solidão trouxe um amigo novo. O seu nome era lembrança, me disse palavras e tinha uma voz de criança. Falou que o motivo de eu estar preso era a minha ganância. Várias palavras me emocionei. Os dois partiram que eu não notei. Estou colhendo tudo que plantei. Muitos só colheram tudo que plantou, que foi a maldade. E hoje muitos se encontram nessa realidade, na prisão infernal, que é espiritual, é desse jeito. Quantos manos estão aprisionados porque vivem do erro e da justiça? É condenado se infiltrar na guerra e no tráfico, e a maldade é seu aliado. A sua mente ele se encontra aprisionado, tanto pela prisão física e espiritual. Dele não provém o bem, mas só o mal. É extensa a sua ficha criminal. Todos os seus homicídios foram relatados no jornal, na página principal. Se sente o rei do mundo, mas não passa de um instrumento do mal. O seu prêmio é um inferno, não existe nada igual. É atormentado de dia e de noite, até o julgamento final. Essa prisão é infernal, pra aqueles que praticam mal. Quando a morte vem, ele vai pra esse local. Não importa a classe social ou cor da sua pele, quem vive da injustiça, o inferno pra ele se ergue.